Cara, só quem não jogou o jogo que tipo, fala que Super Metroid. Quando o cara joga aquele jogo, cara, já era, mano. O jogo é muito supremo, cara. Por isso que eu sempre falo, pra mim é o melhor jogo de Super Nintendo disparado, mano. E a Nintendo, não entendo ela, cara, porque ela lançou pro Game Boy Advance o Metroid Zero Mission, que é o Que é o remake do re... 1, do primeiro jogo, isso. e ficou muito foda. Aí no 3DS ela lançou o Samus Returns, que é o remake do 2. Cara, ficou indecentemente lindo o negócio, muito Indecentemente bonito. lindo pra mim é o Rodrigo Nu. Também. Ô, louco! Caraca, ele já Caramba, chega na já entra voadora, assim. mano. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tibru, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. E Omaewa Mochindeiro. Saúde. Nani? Nossa. E eu falo, Nani? Nani? Junto aqui conosco ele, Nelson Lopes. É, hoje nós vamos falar de um 3 por 1 real e um jogo supremo. Também aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. Eu acho que nem vai ser supremo ou nem 3 por 1 real. Depende, hein? Depende, hein? Da escolha. Olha só. Se for tu, eu acho que vai ser tudo 3 por 1 real mesmo. Capaz, capaz. Na época era 3 por 1 real os jogos. É, pior, pior. Ai, ai, ai. Hoje, pessoal, nós estamos recebendo aqui uma visita de um ouvinte muito querido e participativo lá do grupo do Telegram, Fernando 3D. Fala, galera, beleza? E Pit Fighter não é 3D. Bastidores, bastidores aí. Cê... que logo vão vir à tona aí. Você tinha que ter falado igual aquela vozinha do mundo canibal. Eu aprendi que Pit Fight não é 3D. Aí o barulhinho da vaiana de pau, né? Pá! Na mão. Tá. Eu acho que o Fernando não é 3D, não. Deve ser renderizado. É bem digitalizado, provável. É. Nossa, piorou. Ai, ai, ai. Nossa senhora. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. Bom, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa religiosa. Então, eu acredito que a fé move montanhas. Mas para todas as outras, eu confio muito em dinamite mesmo. Ai, ai. Boa. Ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí pelas... né, postagens, spoilers nos grupos e até mesmo pelo post do episódio, hoje nós vamos falar sobre os joguinhos de luta 3D, não simplesmente joguinho de luta, joguinhos de luta 3D. Olha só, a gente definiu o tipo para depois poder, né, criar outros casts parecidos, porém, um joguinho 2D, um joguinho 3D com jogabilidade 2D, enfim, né? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você gosta de dar golpinhos, você pode tentar dar o seu golpe no nosso Facebook. Lá eu garanto que a gente não vai cair e deixar o vice no lugar. Puta que pariu. Piada de eleição, caraca. Puta caraca. Não tem o que temer, né? Não tem o que temer isso. É melhor já ir se acostumando com essas piadinhas aí. Já daqui a pouco a gente vai ter que se adaptar. Já falei isso 17 vezes. É melhor a gente já ir se readaptando. Não. Nossa. Fala, Flávio. Não. Eu vou dar o top democraticamente, tá ok? Glória a Deus. Esse sotaque aí é do Flávio. Flávio, né? Tá, seus fascistas, calem a boca e deixa o cara falar, seus fascistas. Fascistas! Fascistas não passarão! Essa chuva de golpes aí você pode acompanhar lá no nosso Facebook, que é facebook.com/machinecast, ou então no nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu negócio é lançar já uns modos de ataque especiais aí, você pode fazer isso lá no nosso Twitter, que é o @machinecast. Você também pode encontrar a gente lá no Alvanista, quem sabe até partilhar aí uma jogatina online com a gente em algum joguinho aí. O nosso perfil lá é o @machinecast. Você também pode se juntar a gente lá no nosso grupinho do Telegram. Aí, tudo isso que a gente falou aqui, todos esses golpinhos e muito mais, você vai ter isso lá de graça e focando a roda torta lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Você pode encontrar a gente também lá no Instagram. A gente agora tá lá postando todas as artes do cast, postando lá também tudo pra você poder acompanhar a gente. Então, e segue a gente lá no Instagram. Também, santinhos, colinhas, tudo lá. E novidades aí pros nossos queridos ouvintes, né? Nós também estamos agora no Spotify, olha só, fiquem ligados, hein? É, acompanha a gente lá, pega, coloca a gente lá na playlist, seja feliz. Ficando famosinho, hein? Vai ficando famoso, hein? Não, não, qualquer um tá lá agora. É por isso que nós estamos. Pra se ver, qualquer porcaria entra lá. É, qualquer um entra agora. Nossa senhora. É, cara, tá. Nossa, então. Eita porra. Vai lá, Spider. Certo, pessoal. Então, se vocês querem ajudar o Machinecast, querem ajudar a divulgar a palavra, a fazer propaganda, ou, enfim, nos ajudar no geral, ajude a propagar aí. E faça uma indicação de um episódio aí pra uma pessoa. E a sugestão que eu deixo aí hoje é mais ou menos óbvia, se você está ouvindo isso mais ou menos atual ou não. É, no dia que você for votar, por exemplo, chega lá para aquela fila lazarenta que tem que esperar mesmo. Se alguém tiver na fila, você indica pro cara da fila. Se não, você indica pro mesário, que já vai estar puto com tudo mesmo. Aí você indica o Machinecast para ele ficar ouvindo, pelo menos passar o tempo dele de forma mais agradável, entendeu? Então é isso aí, ajude a gente e indica o Machinecast. Olha aí. Certo, então dados os nossos recadinhos, vamos aqui nos preparar para falar dos joguinhos de luta, certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aí a falar dos nossos joguinhos, né? Porém, como já é de costume ou como acaba todas as eleições, né, na mesmice de sempre, vamos aqui falar dos nossos joguinhos 3D atuais, né? Eu não sei vocês, atualmente os jogos atuais que eu tenho jogado 3D é Tekken 7, Injustice 2, joguei 1 também, Mortal Kombat 10, e eu não me lembro se tem mais algum aí, enfim, esses é os que eu tenho jogado. Edu, Cara, o único jogo de luta que eu tenho aqui em casa é o Mortal Kombat 10, no Play 4. Do jogo novo, assim. Sim. Mas eu tô bastante curioso em pegar o Street Fighter V. Novo em relação aos que a gente vai falar, né? Porque... Novo em relação à geração de consoles. Porque do Play 3 eu tenho um monte, saca? Uh-huh. Mas dessa geração agora, um monte? Só City tenho 15. Um 10. City 15. Como? City 15. Tem um tu falou que tu tem um monte? City 15, quero ver. Não, 15 eu não tenho, não. Mas eu tenho Street 4, Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 9, o PlayStation Stars Battle Royale, Tekken 6. Qual que é o do Play 3? É o 6 ou 7? 5 e 6, se eu não me engano. 5 e 6. É, um dos dois aí ficou de grátis na PSN, eu tenho ele também. Não, o 5 é do Play 2. 2, hein? É só o 6. É, então, e o Tag 2, é. É, tem o Tekken Tournament também, que é online, eu tenho ele também. Tem o... Tá bom, tá bom. É, 15 era só zoeira, viu? Não era pra falar mesmo. Spider! Ah, jogo de luta no geral, assim, é Mortal Kombat 10. No geral, não. Eu comprei 3D. Recentemente. 3D. Então, acho que 3D, cara... Acho que nenhum, cara. Como nenhum, porra? O que eu tenho jogado é Dragon Ball Fighter. Esses dias nós jogamos Street Fighter V, caralho. Como que nenhum? É, não. É verdade. Street Fighter V. Acho que só, cara. Os 3D aí, só. Porque Dragon Ball Fighter também, Dragon Ball Fighter também. Também é 3D. É, mas bem pouco Dragon Ball Fighter. Eu queria jogar mais, mas eu tenho jogado pouco. Nilson? Rapaz, dos mais recentes, o último que eu joguei foi Street Fighter V no PC, cara. Olha só, quando eu tava com o meu PC, né? Sim. Quando? Caraca, já parece uma eternidade já. Chamaram isso, né? O Zord morreu. Dois meses sem PC, meu amigo, é tenso, mano. Porra, imagina. Neilson agora tá indo lá buscar a medalha do Zordon lá no outro planeta pra ressuscitar o Zord. Tô indo de Saturno. Não, ele tá. Nesse momento ele tá com o Gran Titana, o Titan Junior, usando o Gran Titan Junior. Ah, é, usando o Titan Junior, é verdade. Flávio! Ótimo referência. Cara, como eu ainda tô na geração antiga, tô no PS3, cara, os jogos de luta 3D que eu tô acostumando a jogar é o Tekken 6 e o Mortal 9 que eu tenho. Olha só. Bons jogos. Fernando! Opa! Tirando o Pit Fighter, cara, o que que a gente anda jogando? Você é maldito, Timuru. Agora vocês entendem por que eu falo maldito no grupo tanto, né? Não, é um maldito mesmo, literalmente. Isqueirinho nível 9.999, filho. Nossa, só fica isqueirando. Calma aí. Ele só vai jogando a isca só, tá ligado? Aí você vai falando, o cara vai só pescando ali, só pra te dar uma facada. Fala, no final. Porra! De jogo em 3D, cara, que eu tenho. Eu tô jogando no momento é o Mortal Kombat 10, o XL, e Injustice 2. Aí. Do Play 4. Bons jogos. Isso aí. Então tá, dito aí os nossos joguinhos atuais, vamos partir para os joguinhos velhos. E agora vamos começar, como a gente sempre começa num castzinho de lista, pelo nosso querido e famigerado sorteio anés. Lá vem. Como assim, senta lá vem? Que lá vem sorteio. Cara, nunca gravou, veio com essa porra de... Lá vem. Eu não preciso nem gravar, eu já ouvi, então eu sei como que é. Ah, ok, não tem como saber, só ouvindo áudio. Então bora lá, olha aqui. Puta merda, saiu eu primeiro! Quem diria, hein? Nossa senhora! Olha aí, Fernando, ficou surpresa? Não, vou nem comentar. Se fosse sorteio... vídeo agora, era o meme do cara explodindo na cabeça. Sorteio mais honesto que esse daí. Tá igual na urna, né? Você aperta o 1, já vai 13 de vez. Isso, é. Certeza. Caraca, esse cash vai ficar muito datado, cara. O cara vai escutar esse cash lá na eleição de 2022 e vai se perguntar que porra esses caras estão falando. Na verdade, o cara vai ouvir esse cash na eleição de 2022 e vai falar, porra, os caras gravaram esse cash agora? É atualíssimo, é. Boa. Bora lá, então. Let's get ready to rumble! Bom, e o meu primeiro joguinho aqui, um jogo que eu adorava demais, muito mesmo. Eu joguei ele na versão japonesa e o jogo é Rival Schools. Da lista do Spider. A versão americana desse jogo se chamava Project Justice. Não, não, Project Justice é a versão de Dreamcast, que é o segundo game. Não. O primeiro não, é não, Rival... não. O jogo. O primeiro é Rival não. Schools. Sim, Rival Schools, é Rival Schools no Japão. Nos Estados Unidos é Project Justice. E aí no não, Dreamcast tem o 2. Eu acho que o Project Justice é o segundo. Eu pesquisei sobre isso e o nome Project Justice é o americano, a versão americana. Aí tem peraí, dois que, o 2 que é pra... Não, é Justice Academy. Isso, que é o 2. O... É o primeiro. Isso, que é a versão americana é Project... A primeira. Bom, enfim, tá? É. Eu vou falar do Rival Schools, que é a versão japonesa. Foda-se ter as outras versões. Se tiver a europeia lá, com um nome diferente, foda-se, não importa. E a versão japonesa, diferente da versão americana, vinha com um CD a mais. Vinha dois CDs. Vinha o CD arcade e vinha o CD 2, que era tipo um RPG que a gente fazia o nosso personagem, a gente criava o nosso personagem. E aí Upava. A gente entrava durante entrava na escola, conversava com o outro, dependendo do que tu fazia, com quem tu lutava e respondia, enfim... Tu aprendia a habilidade daqueles personagens e adquiria pra si. Então era muito legal. E outra coisa, Nilson. Como eu joguei esse jogo na versão japonesa, tanto no PlayStation quanto na de Dreamcast, eu fiquei sabendo do nome dos personagens só lá no Capcom vs SNK. Que daí tinha tinha, se não me engano, era o... Aquele de branco, de óculos, loirinho. Como é que é o nome dele? Eu não lembro cara, mas teve um outro jogo também que apareceu o Batsu, tinha esse daí que era o branquinho de óculos que tinha no SNK vs Capcom, o primeiro, eu me esqueci o nome dele. Kyosuke, exatamente. Então, nome deles assim, eu não faço nem ideia, eu sei que tinha Sakura. É, também. Cara, como eu joguei esse jogo, tanto a versão americana, primeiro eu joguei a versão japonesa, né? Sim. Na locadora e depois chegou a versão americana. E essa versão que você falou aí, que tem o segundo CD, cara, os amigos meus jogou muito, eu ficava olhando eles jogando. E era massa que quando você editava o personagem, dava pra você botar ele pra jogar versus, cara. Então era massa, mano. Deixava lá o personagem já editado lá na tela de versus. E era muito massa, mano. Pai, tu aí, pela tua frase de tristeza, parece que tava na tua lista, não tava? Tava, né, cara? Ainda bem que eu sempre tenho o plano B e o C, né? Nesse caso vai ter que ter o B, o C, o D, porque nunca se sabe como é que vai ser o sorteio, né? É. Ou não, pode ser que a minha conexão fique ruim e eu caia. você no sabe. Segundo, no segundo que falar o dele, ele sai. No segundo. Ai, ai, ai. Mas aí fala um pouco da tua experiência com o jogo, cara. Cara, eu adorava jogar esse jogo pelo seguinte, cara. Como ele era eu considero daquelas fases um pouco mais refinadas dos jogos 3D, porque a jogabilidade já vinha bem mais redonda, o acabamento das coisas vinha melhor, assim, e o Rival Schools tinha essa premissa de ficar mudando de personagem, né, o tag, né? Sim. Então você escolhia os personagens, começava a bater com um, trocava, batia com o outro, e eu gostava muito disso, assim, porque era legal de você ver os personagens enquadrados num ambiente escolar, num jogo de luta, assim. É, e ainda tinha combinações de combo de cada personagem junto com o outro e de especiais. Ah, sim, bem lembrado, Nilson. É verdade. Tinha os especiais em dupla ainda, né? Sim, exatamente. É legal, cara. E tinha até combo aéreo, cara. Sim. Uhum. Pulava alto igual X-Men vs Street Fighter. Exatamente, cara. Era muito divertido. Esse jogo era muito divertido. E o 2 no Dreamcast eu também joguei menos, porque não tinha o mesmo CD2 lá do PlayStation 1, não tinha aquele negócio de montar o personagem e tal, mas também joguei bastante. Mas tive um modo história, assim, no Dreamcast, e esse jogo eu joguei demais também, cara. Sim. E eu tenho ele aqui no meu Dreamcast, eu já tava jogando ele esses dias. Olha aí. Era muito legal, cara. Porra, adorava esse jogo, adorava demais, cara, porque... E o legal de jogar o modo história era justamente aquilo ali, cara. Toda vez que tu jogava, tentava fazer o boneco ficar o mais diferente possível. Então até a posição do personagem ficava diferente. Ele, e o teu personagem era parecido como se fosse o Mokujin. Ele assumia os golpes de outros personagens, só que ele era bem misto. Pegava um golpe de outro. E o jogo, como era da Capcom, então os caras davam o Hadouken, davam o Takusumaki Senpu Gyaku, davam Shoryuken... Era muito legal, cara. Porra. Uhum. Joguinho especial muito bom. De magia gigantesco. Sim, porra, era muito bom. E outra coisa, joguinho totalmente japonês, não entendia nada do que eles estavam falando, mas dava pra entender total a rivalidade dos personagens, personagem com personagem. E outra coisa muito legal que tinha nesse jogo era a abertura, as cenas de animações que tinha durante os créditos do jogo. E os finais. Tinha uma animação de início, que era um anime mesmo, era anime, e final também a mesma coisa. E tinha um final secreto, que era lá do modo história, não era o modo arcade, que também tinha uma animação. Então era muito legal, cara, muito, muito divertido. Sensacional o joguinho, adorava demais. Edu, jogou esse jogo, Edu, ou não? Joguei na locadora só, cara, joguei pouco. É. Mas eu lembro de ter gostado de ter jogado ele, cara. É... Eu joguei pouco, pelo que eu me lembro, acho que eu não tinha o segundo CD, não, cara. Então, jogou a versão americana. Só joguei a versão americana. Yeah. Eu gostava de jogar com a Sakura por causa do que era do Street Fighter, mas pelo que eu lembrava, cara, a jogabilidade era mais redondinha da época dos 3D da época, entendeu? O jogo era mais rápido, era mais fluido. Ele era muito arcade, cara. Muito, muito, muito arcade o jogo. Fernando. Não, eu não cheguei a jogar, porque na época eu tava fissurado no The King 97, cara. A única coisa que eu jogava era o The King. Normal. Então, outros jogos de luta, assim, passou longe, não cheguei nem a jogar, não. Pensei que ele tava doido jogando Pit Fighter, né, que era um outro pouquinho, 3D. Não, esse aí foi só uma vez, só. Peraí, como é que é? Foi a ficha mais mal gasta da minha vida. Como é que faz pra excluir o cara? Eu não sei, cara, como é que faz pra tirar o cara da chamada. Esse novo Scarf é uma bosta, cara. Só porque o cara falou do melhor King aí, você tá querendo excluir o cara. É porque ele disse... Não, por ele jogar The King of Fighters, não tem nenhum problema. Cada um tem a sua preferência. Eu também gosto de The King of Fighters, qualquer um deles. Uns mais, uns menos. Mas ele dizer que deixou um monte de fora, inclusive Rival Souls, aí não dá pra aceitar, cara. Ele tem que botar pra fora. Cara, eu acho que onde eu jogava nem tinha esse Rival Souls aí, né? Foda, agora eu vou excluir mesmo. Pra onde é que tá o botão? Sinceramente. Ué. Não é todo o bairro que tem, não, cara. Eu vou fazer o quê? Não importa, cara. Se mudasse, saísse pra outro lugar. Essa locadora dele aí era bem de interior mesmo. Ô, louco. É, bem de interior. Mas o The King eu joguei no arcade, cara. Não cheguei a jogar locadora, não. Jogava no barzão lá com a galera fumando e tomando uma cerveja. Mas o Rival Schools era de Play 1, cara. Não, mas eu não cheguei a jogar, não. Isso. É que nem eu falei, a fissura era tanto pra... Então, corrija o que você não jogou e jogue de novo. Pegue pra jogar, cara. O jogo é bom. Não, eu cheguei a jogar um tempo atrás aí. Eu tava... Cara, eu tô há meia hora tentando tirar ele da chamada e não consigo, pô. Não, ó, tem um botãozinho como... vermelho ali, é só apertar. Não, mas aí cai todo ele mundo, sai. Porra. É. Porra, não sei como é que faz pra tirar uma pessoa. Caraca, eu vou ter que aprender isso aqui depois. Safou, hein? Safou. É isso, é isso que... É isso. Achei! Uhul! Deu, tchau. Ai, seu maldito mesmo. a culpa é sua, isso que dá pra chamar 6 pessoas. Ai. Não, o número de pessoas não importa, o que importa é o que cada uma gosta, né? E pelo visto, teu gosto não é lá essas coisas. Mas enfim. Ô louco, o cara tá falando que não presta 97, The King, sério mesmo? Não, cara, não é também. Por ter jogado 97, é por não ter jogado Rival Schools e ainda ter dito, muito jogo passou. Enfim. Não, passou mesmo, vamos adiante. Let's get ready to rumble! E o próximo aqui no sorteio honesto é o nosso querido Spider! Olha aí, Spider, olha que sorte! Porra! Brincadeira, hein? Spider pra botar o só terror, pra internet, né? Pra evitar dele, que não. Ele não caísse pra chamar. Só pra não, internet é porque... dele não cair, entendeu? É porque é o seguinte, ele pode falar o dele cair que já falou, entendeu? Ele não comenta nada dos outros mesmo, porra. Aí, tá vendo, Spider? Se o fluido de TI acabar, você tem tá salvo. Bom, cara, vou fazer o quê, né, cara? Vou fazer o quê? Bom, o que eu vou falar aqui, cara? Eu gostava de vários jogos 3Ds aí, mas eu sei que o que eu vou falar aí vai ser 3 por 1 real mesmo. Eu não tô nem aí. Eita, quero mais pô. É que se lasque. Quero mais é que se lasque. Mas eu vou falar aí de Battle Arena Toshinden 2. Jogão, hein? Não é tão ruim assim, não. O nome é familiar, mas eu não joguei. Ah, não. Alguém tira o Edu da chamada, por favor, cara. Ele foi um jogo... Pra quem jogou PlayStation, pronto, ele foi consegui. O começo, tirei o Edu, tirei o Edu! Ai, coitado Edu, cara. Coitado Edu. Na próxima eu não volto. Não fica me tentando, hein? Ai, o que você ia falar, Nilson? Rapaz, eu perdi até a linha. Depois que me cortou, até esqueci. Tá usando o erro do Edu. Cara, o Toshinden, o Spider, ele era um joguinho bem diferente do que tinha na época, cara. Ele era diferenciava bastante. Talvez isso tenha afastado bastante gente dele, até, inclusive. Eu lembrei que eu queria falar. Pra quem só jogou só PlayStation na época... o Toshinden é um dos jogos assim que introduziu a galera no mundo 3D de jogos de luta. Uhum. Porque um dos primeiros jogos que saiu das primeiras levas de jogos 3D de luta pro PlayStation foi o Toshinden. Eu conheci, quando eu fui jogar PlayStation, um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation foi o Toshiden, cara. Olha aí. Pô, massa, porque eu achava que vocês iam reclamar da minha escolha e tal, falar que porque que era muito 3 por 1 real, porque... Cara, tu já eu tinha feito ele... isso antes? Não. Tu mesmo. Ele não, mas eu achei que vocês iam fazer isso. Não, ele não é um top das galáxias, mas também não é ruim, entendeu? Não, na época, com os olhos da época, ele divertia pra caralho. Se o teu é 3 por 1 real, espera o meu. Espera o meu, se o teu é 3 por 1 real. Mas, era uma copiazinha do Street Fighter bem descarada também, né, o Spider? É, ele era, assim, porque tinha lá os rivais, o clássico rival, né, um cara loiro, um cara moreno, uma faixa na cabeça, um cara oriental, outro ocidental... Soltava magia, uma faixa na cabeça, o outro loiro, os dois davam os mesmos golpes. Eu só joguei com o Age, o nome do carinha era Age, um carinha de espada com a faixa na cabeça. É o principal. A cara do Ryu. É o Ryu com espada. Esse mesmo. No segundo Team Blue, os golpes já começaram a se diferenciar, tipo Sim. Street, né? No primeiro Street, os personagens eram iguais, no segundo eram diferentes, então. Eles tentaram fazer No caso do Street, não, né? No caso do Street, no primeiro e no segundo, eles são exatamente iguais. No 2 eu falo no primeiro, né? Porque os subsequentes ao 2 foram mudando, né? Uhum. Mas os personagens, nesse caso, eram tinham essas diferencinhas no 2 já. Sim. E eu lembro que o 1 era muito bom, mas o que me chamou a atenção no 2 foi uma CG de abertura muito caprichada pra época aqui. É mesmo. E outra coisa, Spider, eu tinha isso na memória quando eu fui ver esse jogo de novo. Que decepção, cara. CG é uma bosta, a música é uma bosta. É, eu sei. Hoje na minha cabeça era fantástico. Eu fui ver assim, pensando, meu Deus, eu vou olhar lá. E vai ser como ver. Eu tenho um outro jogo mais pra frente, não sei se ninguém falar, eu vou fazer uma menção honrosa. Que a CG é muito legal. Aí a música é show, não sei o que. Aí o Toshiden. Eu tinha essa impressão, nítida impressão. Nossa, a música do Toshinden 2 é foda, a abertura é foda, a CG é foda, mas tudo uma bosta, cara. Tudo ruim. Mas o jogo é bonzinho, dá pra se divertir bastante. É, o jogo é legal, cara. Então, eu achava bem legal a abertura e a jogabilidade era bem fluida, assim. Era um jogo 3D que, pô, tinha umas rotações legais, você conseguia fazer desvio pra lá e pra cá, você conseguia realmente ver que era 3D. Sim. Como é que era o nome do golpezinho? Que dava a bolinha. Kill them! Kill them! Sucking brain! Uma coisa assim. Eita! Não vou lembrar o nome, cara. Cara, lembro eu, só... um bicho atentado que eu tinha um amigo meu que jogava com ele, que era aquele que parecia um macaco, que parecia o aquele da Viagem ao Oeste, né, que foi inspirado no Goku, que peidava, sabe? Não. É, qual é o nome? Esqueci. Não é o Fofai lá? Não era esse? Não. Quem? Não vou lembrar o nome. Fofai? Fofai é do... Não, o Fo, que tinha um personagem que chamava Fo. Aí eu não lembro o nome de nenhum deles, cara. Nenhum deles. É, eu lembro do Age, do Show, do Gaia e lembro bastante do Vermilion. Uh-huh. O Vermilion era legal. E tinha, acho que a Elise, que era a personagem... Não sei se era Elise ou Sofia, que era a personagem da capa, assim, uma loira que aparecia na CG, assim. Era muito legal, assim. A loura é a Sofia. Sofia, então, obrigado, Flávio. Porque o Vermilion, por exemplo, o jogo era de espadas, né? Na maioria os personagens, na maioria usavam espadas. E o Vermilion usava duas pistolas. O que, né? Do tipo, você tá aí com uma espada, vantagem, né, cara? Tá com a espada e o cara tá... Então era bem legal, assim. Foi uma continuação de muito respeito no PlayStation 1, assim, e... Na época eu lembro da galera jogando bastante na locadora, assim, e contrapondo com o Tekken, que a jogabilidade era muito diferente do Tekken, né? Apesar de Tekken sempre ter sido mais bem acabado graficamente, na minha opinião. Vai cair os butiá do bolso agora. Saca só no link que eu vou te deixar aí. Vai cair o cu da bunda. É, o mesmo cara que fez a animação do Fatal Fury. Ah, cara, mas eu já sabia disso. Ah, porra, então caiu só os meus butiá do bolso. Então caiu só o teu. É, o cu da bunda do espada ficou lá ainda. Ficou eu lá. Já sabia. Tem uma animação do Toshinden Arena de 1996. Ah, pertinho do Fatal Fury ali. Mesmo cara que animou. Dá pra ver que o traço é bem igualzinho até. Vou baixar pra assistir essa porra, hein. Assiste aí que é legal sim. Eu lembro desse filme, é legal. Me amarro nesses traços assim, cara. É, muito legal. Porra. Mas baita escolha, Spider, é um ótimo jogo. Um ótimo jogo, cara. Pelo menos não é que nem diz o Spider, o Nilson, né? Não é o top das galáxias, mas é muito bom. 7,5. 7,5. É isso aí. Pra época, eu me diverti bastante com esse jogo, hein? Sim, porra, não jogava dessa merda direto. Porra. Let's get ready to rumble! Bom, dando seguimento aqui, o próximo é o nosso querido Fernando. Vai lá, Fernando. Então, galera, eu vou falar de um jogo que eu joguei na época do meu saudoso 64, que o Neilson porra, tanto mas gosta. Beat Fight não tinha no 64. Não, a pergunta maior na é... Na verdade, eu acho que tinha sim, cara. Beleza, Fernando. A pergunta é, tinha jogo bom em 3D de luta no 64? Ué, era o que eu tinha na época, pra mim era bom. É um bom parâmetro. É um bom parâmetro. É o que não tinha tem, outra, faz. Era o que tinha, então. Eu vou não falar tem tu, de... vai tu mesmo. É, não tem escapatória. Vamos ver. Vou falar de Ready to Rumble Boxing. Eu joguei esse no Dreamcast. Esse jogo realmente é muito bom. Só que a versão de Dreamcast é melhor, então. Como é posso fazer escreve, nada com você. Como é que se escreve? Vai, me fala aí como é que é ele. Eu joguei, Fernando, o demo desse jogo num CD de Dreamcast que vinha vários jogos e tinha. Dava pra escolher dois personagens desse jogo. Era muito divertido, cara. Eu joguei por acaso, cara. Eu tava lá na locadora procurando algum jogo pra jogar e... Caraca, mas não tinha nada na locadora, hein? Porra! Aí eu falei... Não, aí eu vi esse. Achei a capinha legal, os carinha... Tem o cara do Black Power e tal. E um jogo de boxing. Falei, pô, deve ser maneiro, né, cara? Aí eu peguei pra jogar lá e achei bem legal de jogar, cara. Na época, deu pra se divertir bastante. Jogava com meus primos e tal. Dava pra se divertir bastante, assim. Tinha alguns personagens ícones, assim, como... Michael Jackson, pô, imagina jogar com o Michael Jackson. Lutar boxe com o Michael Jackson, maravilha, cara. Mas ele era um jogo bom por isso mesmo, Fernando, é que ele não se levava a sério, entendeu? Ele era um jogo zoeiro. Então, foi por isso que eu consegui o jogo. Não era aquele jogo sério, pra você ter um segmento e tal. Era um jogo que você treinava ali pra aprender uns golpes, mas o legal do jogo era a zoeira, né? É, um joguinho passatempo, não era um joguinho pra se estressar. Não, então, era um jogo pra você curtir com a galera ali... sair na porrada ali, ver os caras tonteando, Michael Jackson fazendo moonwalk, era muito da hora, cara. Ô Marcos, tinha a versão suprema e a versão capada, né? Nem precisa dizer qual é a versão capada, né? Lá vem. É mentira minha, é só você ver, botar uma de cada lado que você vai ver a diferença. Então, mas eu joguei a versão do 64, mas consequentemente mais pra frente eu joguei do PlayStation. Que é a diferença, não tem nem o que falar, né? E o Michael Jackson no 64 não conseguia nem dar Moonwalker, né? Tava cortado. Cortaram ele o Moonwalker. Ele só colocava o pezinho pra trás, assim, porque não dava. Só. Não, é. Ele não andava pra trás, né? Cara, esse jogo era muito divertido. Pelo menos o pouco que eu joguei nele era muito divertido. Eu gostava. Edu, chegou a ver esse jogo, Edu? Não, cara. Jogo de boxe... Pô, nem olhei pra ver como é que era. De novo, Edu, mais um jogo que tu não conhece, Edu. por que tu mais tá participando desse cast? Eu disse pra ti não participar. Ué, mas... Não, eu quero participar. Não pode me deixar de fora. Deus me livre. Eu tirei ele. Não, tu não vai participar. Depois eu trouxe de volta. Tá, deixa tu participar. Para de chorar. Recebi 10 mensagens do Rodrigo dizendo o Edu tá em posição fetal no banheiro dizendo que não quer deixar ele gravar. Porra, Edu. E aí tu chega aqui e não conhece nada, Edu. Aí ah, não tem condições. Ué, esses jogos aí eu não conheço mesmo, não. Eu conheço outros. É porque Edu achou, ele pensou que tinha Zeldinha de luta, mano. Senhor. Ai, não vem falar mal do Zeldinha, não, pô. Pô, pior que tem, ô Nilson. É o Smash Bros. Aí tem o Link lá. Tem o Zelda. Ah, é que... Já ia falar que tem o Zelda. É o Zelda lá. Nem... Não, primeiro que nem jogo de luta aquilo é, cara. Vamos desculpar, né, meu? Ah, tá um batendo no outro lá, é luta, meu filho. É luta, é luta. É, ui. Ué, Beat'em Up também, e aí? É luta também. É luta, mas é luta. Mas não é o que a gente tá falando aqui. Enfim. Mais alguém? Spider, viu? Jogou esse jogo aí, Spider? Joguei bastante na casa do meu amigo Helder lá, que tinha Dreamcast. No Dreamcast. Quando ele colocou... A melhor versão, ô Nilson. É, joguei a melhor versão. Que... Com certeza. Ele, nessa época ele comprava tudo quanto era jogo do Dreamcast, né, cara? Aí, e esse jogo... Cara, o ricão é outros 500. E esse jogo... Ah, cara, eu sou rica! Metade do salário dele era eu jogo. Eu sou rica! Caraca, aí. Caraca, eu ganhava mundo, bem, hein? Porra! Vamos pro fim do mundo, era isso aí, cara. Mas... Comprou vários jogos e o Ready to Rumble era legal, que tinha o narrador lá todo... Let's get ready to rumble! Era muito legal, cara. Caraca! Oh, peraí. Era muito massa. Nossa, peraí. Quando eu cheguei na casa dele, ele colocou no começo da luta. Eu falei, cara, vou jogar essa parada aí, vamos aí, entendeu? Repete o nome, repete o que o cara falou nisso. É muito divertido, cara. A gente passou algumas tardes jogando aí, cara, em dois, assim. Era bem legal, cara, bem legal mesmo. Repete, Spider, eu quero que tu repita o que o cara fala. Let's get ready to rumble! É muito bom, cara, é muito bom. Icônico. Se eu não me engano, ele falava isso na hora do especial também, não era? Quando juntava. Não lembro se não sei se era no especial ou na hora do começo da luta. Eu acho que no começo da luta, hein? Não tem nada a ver com esse meio da luta, mas enfim. Esse jogo levou altas notas altas, cara, nas revistas, mano. Porque o jogo é muito divertido, cara. Tinha. Na época tinha Final. 15, eu não lembro o nome, boxe, eu não lembro o nome, que era da EA, que era de boxe, mas era um jogo, ele era mais real, né? Ele era mais pra real, ser, né? Um pouco mais real, mas depois que eu vi o cara dando um uppercut, o cara dá um mortal pra trás, caindo no chão, eu não achei tão real, mas ele é menos, né, esse aí é bem mais arcade do que o da EA lá, né? Mas se fosse pra jogar entre os dois, eu jogava esse aí, muito melhor. Eu dando uma pesquisada aqui, eu vi que saiu pra Wii esse jogo, cara. Ah, mas aí saiu várias coisas pra Wii depois, né? Os caras... Então, saiu Ready to Rumble Revolution. Aí, olha só. Olha aí, massa. Legal, isso, pô, como é que joga daí? O cara joga com controle, pum, pum, pum, faz assim. Ele faz o movimento, pô. Olha que inclusive, o segundo game é melhor que o primeiro ainda, cara. Não é uma surpresa muito grande, né? Ah. A tendência é evoluir, né? Sempre do continua no mesmo esquema. Não, né? E o segundo game não tem versão capada, só tem pro Dreamcast. Ai, ai, ai. Então tá. É isso aí então, o Flávio. Flávio, jogou isso aí, Flávio? Não? Não, até eu falei no começo que pra me situar que eu passei longe desse. Ah, ok. Passou longe de propósito? Flávio tá no barco do Edu. Não, eu tive por pouco tempo o Nintendo 64, passei longe do Dreamcast, então não vi esse jogo. O Dreamcast era uma coisa muito cara no futuro. Tá ficando difícil cada dia mais gravar os cast games aí, né? Bando de jogador 3x1. Caraca! Cara, vocês fazem parte dos 10 que tiveram Dreamcast no Brasil, é que é falar mal dos outros. Caraca, Dreamcast vendeu 30 mil cópias no Brasil e é 10? Puta que pariu, então, mano. 30 mil cópias no Brasil. Seu haterismo é muito grande, mano. 30, puta aí, merda. Quantos o PlayStation vendeu no Brasil? Ai, meu PlayStation. Ah, eu, hein? Sai daí. Sai daí. Pô, ah, console 3 por 1 real, pô, falhou a lá. Cega. Vamos dar segmento aqui. Ah, e chorar eu... em outro canto. Daí. Let's get ready to rumble! E o próximo da lista aqui é o Edu! Fala lá, Edu! Dormiu. Tá. Dormiu, Edu? É, Edu. Olha só. Ficou chateado não que bati. Eu falei o negócio e foi lá perguntar pro Rodrigo se ele mandou mensagem mesmo. Mas então, eu achei estranho, que eu achei que vocês fossem comentar desse jogo logo no início, fosse ser um dos primeiros e tal, mas ninguém falou dele até agora. Eita, pô, olha aí. Vou então falar, fale, ué. Vai ser, é, então, pode... então, olha só, todo mundo aqui veio com um jogo, alguns bem obscuro, mas pelo jeito o Edu vai vir com bem, né? Eu até já sei. É, já sei. Vou lá, falar esse aqui mesmo, que é famosão, e é isso aí. Ah, tá, não, então beleza. Então vou falar do jogo. Pode falar, viu, Spider? Não, como é que não. Mexe na cabeça das pessoas, Spider? Eu ia Spider, realmente aí, falar de um famoso, porque foi o que eu mais joguei, disparado. Spider, se tu... Spider, se tu... Spider, se tu argumentar mais um pouquinho, e volta no Bolsonaro, Spider. Fica não. É só apertar. Eu vou falar, então, do Street Fighter EX Plus Alpha. Street Fighter EX Plus Alpha. Muito óbvio, aí, né? Ó, muito óbvio. Aí, ó. Era pois é, eu achei que... Mas... Eu achei que vocês fossem falar dele logo de começo e tal, por isso que eu já tava colocando ele em terceiro aqui na lista, mas é o que eu mais joguei de todos disparado. Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Eu tinha deixado ele em terceiro, porque eu achei que você, não, tipo, o Spider fosse falar dele. Nilson perguntou se tu jogou mais o 1 ou o 2. Ah, não. É. O primeiro. Eu joguei o primeiro. Ah, olha aí. Tu nem primeiro, jogou o 2 ou o quê? Não, o 2 eu joguei, mas eu joguei pouco. Ah, entendi. O 1 eu joguei incansavelmente. Qual é o teu personagem fazer favorito? Missões. Os cara, eu gostava muito de jogar com o Doctrine Dark e o Garuda. Aí, o Garuda é clássico, né, cara? Uhum. Só Lecker, personagens da... Aí, aí, o Spider, o Edu jogou só com personagens da Arika, né? É, então. Eu e o Spider aí, né? Fizemos macumba, fizemos oração, fizemos vários pedidos aí, jogamos na loteria pra que lançassem um jogo, a Arika lançasse um jogo só com os lutadores da Arika que estavam junto com os personagens do Street Fighter nesse jogo aí. Né? E lançaram. Não... Pra quem não sabe, esse jogo que o Edu falou, ele é feito pela Arika, distribuído pela Capcom. E aí eles receberam direitos autorais pra usar os personagens e o nome do jogo, do Street Fighter, e colocaram o personagem deles lá. Então tinha, uma, tinha o Garuga, que nem o Edu falou, o Doctrine Dark, tinha o Allen, o Kain. Tinha o Darin, o Scholomania, alguma coisa assim, isso, não? Scholomania. Scholomania. Sim, pô, sim. Tinha vários personagens legais da Arika. E aí, eu e o Spider, né, fizemos todos esses processos aí, e a gente conseguiu que a Arika fizesse um jogo. E aí, no fim, o jogo nem é lá essas coisas, né, Spider? Parece que agora tá melhor, Team Blue. Parece que agora tá melhor. Olha só, quando eu comprar um remaster 4... Parece que agora 4... tá melhor, parece que recebeu uns updates, personagens novos, as coisas todas. Olha, ele parece um jogo demo, cara. Parece que falta coisa no jogo. É. Quando eu comprar um remaster 4, eu vou jogar ele, Spider. Bom, inclusive fica aí uma recomendação, não querendo atrapalhar o Edu, mas fica aí uma recomendação pra vocês verem lá o vídeo, eu e o Team Blue lutando no, na versão teleporte do Street Fighter. Na versão Dragon Ball Z Budokai, né? Exatamente. Distribuída pela Bandai esse agora. Cara, é mó viagem essa versão aí, mano. Tá doido. Edu, jogava demais esse jogo, Edu. Cara, esse jogo a gente jogou ele incansavelmente, a gente começava de manhã assim, ficava o dia inteiro jogando o negócio, e a gente pegou o jogo em japonês, E na época a gente não fazia ideia que os personagens eram da Arika e era, né, co-produtora e coisa e tal. Então a gente via aqueles personagens loucões ali, a gente queria tentar encaixar onde que o personagem tava na história. Isso, é. Uhum. Tanto que o Doctrine in Dark, a gente achava, na época, na localidade, achava que era o Nash. Né, cara? Porque ele tinha o final lá com o Gaio, né? Sim. A gente pensou algo mais ou menos nisso também. Depois a gente ficou pensando que ele era um infiltrado da Shadaloo, na verdade. A gente tinha a teoria que o Garuda era o mestre do Akuma. Nossa. Eu... Caralho, sabe, já fumava desde pequeno. Mesmo. Que viagem é essa? Quando você faz o Evil Ryu, que você finaliza com o Evil Ryu, na finalzinho da CG aparece os três. O Ryu, o Akuma atrás do Ryu e o Garuda atrás dos três. Verdade. Porra, é mesmo, então, tipo, nossa, assim, nem lembrava disso. Verdade, tinha essas teorias mesmo, Edu, na época. É, e como tava tudo em japonês, então a gente saber, só... Né? Pra gente era tudo personagem da Capcom e era tudo Street Fighters. Você sabe que eu lembro claramente quando ia sair o Street Fighter EX, que eu pensava assim, falei, cara... Ah, porque tinha muita pegada do Mortal na época também, né? Foi na mesma época que o Mortal tava fazendo bastante sucesso. Aí eu falei, pô, fizeram Mortal aqui de um jeito, vamos fazer um 3D no Street Fighter X, sempre foi 2D. Acho que esse jogo não vai ficar bom, não, cara. E quando saiu, cara, eu fui igual você aí, Edu, joguei incansavelmente, assim. E o legal é que os personagens da Capcom ficaram legais, o jogo ficou legal, mas os personagens da Arika também eram muito legais. E eu então, preferia, cara, mil vezes os personagens da Arika ali, cara. É, cara, quando você começava a descobrir os personagens, assim, você, pô, que legal jogar com esse cara aqui, nunca joguei antes e tal, pô, legal, claro, né? Que alguns são bem genéricos ali do Ken, do Ryu, tipo o Allen, o Ken, o quem mais, o... Tipo o Tarun, que é do Zangief. Zangief, né? É, alguns são bem, bem genéricos ali, mas tinha uns originais, o Garuda, o Doctrine Dark, o Skullumania, esses aí eram... A Pulum. Não, mas essa aí é do... por um é do 1 também. E como é o nome do... É o Jack, aquele do taco de beisebol. Como é o nome dele? Cracker Jack. Cracker Jack. Pô. Tinha uma menininha Nossa, de... Nossa, velho. Ele era muito foda. Eu chamava ele de Battletoads. Isso. Terminava com sopão. Nossa. É mesmo, né? Que ele crescia o braço. Crescia, é isso aí, né? Porra, e o Cano Russo, cara, um dos personagens mais massa que tem, cara. É, mas é do 2, hein? Mas não é do jogo 3, que o Edu, né? Tá falando. Não, é do 2, É do 2. É, mas não é do jogo que o Edu tá falando. Ah, tá. Outra coisa que eu achava legal também nesse jogo é que ele tinha lá aquele modo missão lá de você fazer os golpes do personagem. Nessa época tal, era o trial, na época. Isso. Era trial, hoje é as missões, né? Aí tinha essas trials e tava tudo em japonês, mas você ganhava uns pontinhos. E você ganhando esses pontinhos, esses negócios, é que você ia liberando mais negócios no jogo. E, cara, a gente só via os negócios lá. Eu não lembro de nada liberando no jogo, não, Edu. Tinha uns... Acho que tinha personagem que você liberava. Não. No Street Fighter 4 tinha essas coisas que você libera... Algumas coisas, não, mas conquistas, mas no pontinho dos Fighter, trials aí, pra alguma coisa ele servia. Não, não servia pra nada, era só treino, era só isso. Não servia pra nada. Você abriu os personagens zerando com cada personagem. É. Então acho que era porque a gente não sabia se tinha influência. Eu sei que a gente resolveu fazer tudo que a gente conseguisse fazer desses negócios. É, ele voltou, isso aí voltou no Street Fighter 4, e aí sim, eles botaram ali, tem conquista, tem abre roupinha, sei lá, mas o que que abre, uns escudinhos e coisa e tal. Mas nesse jogo, no 1 e no 2, não tinha, não. Era só fazer por fazer mesmo. Então, era como a maioria dos jogos na época. Era só pela diversão de jogar. Tinha. Mas o que acontece? Você tinha umas trials ali que você tinha que emendar os especiais dentro de uns combos. Sim. Saca? Sim. Então você tinha que dar os golpes no timing certinho, emendar o especial, dar o outro golpe, dar o especial. Os famosos quentes. Ô, Edu, na verdade, você aprende a jogar ali, cara. Ali é, isso que eu ia falar. Uhum. Quando você faz um negócio que você custa, que você pega a manha de fazer ali, que você começa a jogar o jogo mesmo, cara. Nossa, fia, aí você começa a cepar o cacete no cara, velho. Você já emenda um golpe, você já dá outros 5, 6 na sequência sem o cara defender. Saca? Aí você já começa a perceber que era de matar, né, cara? Tinha uns que era de matar. O do Gaio, então, que tu tinha que dar chute sim, não sei o que, não sei o que, papapá, daí dá o flash kick, depois dá o super do flash kick, depois dá o vulcano, não, não sei o que, puta que... O mais cara. Massa é que dava pra pocar a barra, dava pra explodir a barra, ainda fazer especial máximo de 3, de 3. Nossa, era muita apelação, mano. Sim, sim. É, mano, tinha sequência ali que você meiava o sangue do caboclinho ali, tranquilo, cara. Fernando, tinha jogou como dar esse, 3? Jogou esse jogo aí, Fernando? Joguei na época que eu joguei, porque eu sempre gostei de Street Fighter, cara, então tudo que era de Street Fighter que apareceu, eu tava jogando. Olha, tá. Eu não joguei com esses personagens que vocês falaram aí, que eu era mais, jogava com os clássicos, vamos assim dizer, que era Ryu, Ken... Era mais Kano. Modinha, né? Era mais modinha, era então... Certo, né? Mas cheguei a jogar, sim. Entendi. Era um bom jogo na época. Uma coisa legal nesse jogo, Spider, não sei se tu vai lembrar, é quando a gente matava com especial, com uma barra, duas barras ou três barras, e tinha a animação dos meteoros, lembra? Sim, certeza. É. Matava com era muito legal isso. E era mais massa ainda quando você fazia com o especial do Cracker Jack, porque ele lançava o cara na lua, aí pá! Mesmo. O cara morria, ele voltava pra terra com os meteoros caindo junto com o cara. Exatamente, Edu. Porra, esse mano. Especial é muito massa, mano. Muito porra, realmente. E eu me lembro que o. Kairin no 2, trocando o jogo, o Nilson que tu falou, ele dá um Hadouken do tamanho do Ryu do Street Fighter X-Men vs Street Fighter, lembra? Aham. Uh-huh. Quase do tamanho do Uppercut do ciclo. Puta que pariu. Eu joguei muito um até quando saiu o 2. Quando saiu também. 2, ninguém jogava mais um. Pior que é. Vem dessa, né? Let's get ready to rumble! Vamos para o próximo, Flávio! Ih, rapaz, eu vou falar um meu, é 3 por 1 real mesmo, cara. 3 por 1 real. Nilson, vai lá, Nilson. Nossa. Então, quer que acabe com 3 por 1 real, tá bom. Não é acabe, tu nem vai falar. Tu já tá degredindo o degredindo teu porra do jogo aí, caralho. Ah, mas eu gostava, cara. Valoriza o jogo. O Spider achou que o jogo dele era 3 por 1 real, era um jogo legal, pô. Olha, cara, o jogo logo, cara. O jogo que eu joguei foi no PS1 chamado Evil Zone. Flavinho, eu tava procurando o nome desse jogo pra mim poder falar no cast um tempão. O Team Blue que me ajudou a achar o nome desse jogo hoje. Pô, cara, esse jogo eu jogava pra caraca. Não era baseado em um anime, mas era em formato de anime. Era episódios cada vez que você passava. E, porra, tinha um personagem que era a cara do Charivan, cara. Eu fiquei, porra, maluco quando eu vi, cara. Nilson, esse jogo, Nilson, não é 3 por 1 real, Nilson. É 3 por 10 centavos, cara. Não, Evil Zone, realmente, esse é obscuro, cara. Esse é eu nunca vi. Esse é obscuro. Aí, eu tô nessa aí que eu também não conheço. Cara, esse daí era daquelas locadoras que tu entrava no beco e tu entrava no pra baixo, assim, tá uma escadinha aqui, abaixo dos prédios, assim, sabe? Que era num porão. Era esse tipo de locador que tinha esse jogo, cara. Não é possível. Eu tenho que ver um vídeo dessa maçã, mano. Não viu ainda? Cara, esse jogo aí, eu achei ele numa dessas feirinhas que você comprava os jogos no Bacião mesmo. 3 por 1 real, aí é. Tinha lá King of Fighters 98, esse aí que tava tudo em japonês, na época eu não sabia qual que era o nome. Uhum. E tinha um outro jogo, eu acho que era o Rival Schools, que tava no disco também, não sei, não tenho certeza. Eu sei que eu peguei porque eu queria pegar o King of Fighters 98. E aí tava lá esse jogo, cara. O jogo, ele é até muito divertido de se jogar. É, cara. Divertido, ele é simples. A jogabilidade dele é simples. É 3 botões, praticamente. Um de magia, um de porrada e um de defesa. É... E... Cara, era bem animado, né? Que era tipo um anime. Não, mas o Flávio, curte só. O Edu chegou assim e falou pra mim. Timbro, me ajuda aqui a procurar um jogo. É, o jogo tem um cara que tem um negócio vermelho no peito e usa calça preta e tem outro que parece o Charivan. Que parece o Charivan. Porra. Porra, aqui, ó. Vou mandar pra vocês aí. Como é que eu vou achar essa porra? Não, eu achei, só foda, né, cara? Ah, eu mandei a foto aí do cara que parece o Charivan. Puta que pariu, hein? E ele realmente acho que é um detetive espacial, saca, sim, velho? Cara, história, especial... assim, que ele chega na nave, coisa e tal. O especial dele é chamar a nave, dar um laser, assim. Isso. O especial dele, ele chama a nave. E esse jogo eu peguei, que saber como? Era, eu fui comprar... Era 2 jogos em 1. Era Mortal Kombat Trilogy e mais um no CD. E eu não falei, cara, não sei que jogo é esse, mas eu quero Mortal Kombat Trilogy. Aí veio esse jogo no CD. Era 2 jogos em 1. Caraca, puta que pariu. Como é que era a jogabilidade disso aí, Edu? Parecido era com boa, assim? O Toshinden ou o Dragon Ball Fighters. Ele lembra um pouco o que eles fizeram com a jogabilidade do Dragon Ball Fighters. Saca? Você tem 3 botões ali, coisa e tal, tá louco, pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, você altera algumas ações que você faz. Parecido com o Toshinden. Um botão só, você sai emendando. Você sai emendando combo, com outro botão você solta os especiais. Joga rapidinho, não é travado. Eu tava vendo ali, é meio que. Parece que o Kitten Blue tá certo, parece meio que Toshinden mesmo, né? É, ele é bem Toshinden mesmo, cara. Tinha um personagem. Tô olhando ele aqui. Mas o jogo, ele é muito quebrado, saca, velho? O ruim disso é tipo assim. Se você emendar um combo no cara ali, se você for muito rápido no apertar o botão, o cara não consegue sair, você vai batendo no cara até matar. E a mesma coisa se o cara te pegar também, enfim, já era, dependendo. Sabe qual é o estranho dele, Edu? É que as barras de energia é do lado do personagem, é muito estranho isso. Isso é estranho. É porque a tela vai rodando, né, cara? O cenário é todo em 3D, a jogabilidade é toda em 3D mesmo, você vai rodando tudo, a câmera sobe, desce. Esse jogo é bem obscuro, cara. Eu nunca tinha ouvido falar, velho. É aquele jogo pra maré, tá ligado? Aí, ó, é um jogo pra mim botar como os obscuros do Play 1 lá no canal, hein, mano. É, viu? Pode ser. Exatamente. É divertido, cara. E é um jogo divertido, cara. Parte tipo, 4. Dá pra você se divertir 4. Muito. Não. Se você for jogar demais, você começa a querer tacar o controle na parede, chutar o console, quebrar o vídeo. Fernando, tu viu esse jogo na tua vida alguma vez, Fernando? Nunca vi. E nem na baciada do Play 1. Isso. É. Nunca nem. Mas olha aí, olha o porquê que o Flávio gostava do jogo aí. Eu acho assim. Por que, Flávio? Tu gostava? Não. Certeza. Ele pro um jogo de 1999, o gráfico dele tá abaixo da média, mano. Boa, abaixo da média. Tá muito abaixo. É, cara, ele é praticamente um jogo indie, saca, velho? Ele não é um jogo sofisticado. Jogo indie pra PlayStation naquela época? Cara, então, é praticamente um jogo indie, velho. Não tô falando que ele ele praticamente não é um triple A, um jogo sofisticado. Não, ele tá longe de ser triple A. Se rachar, eu não dou nem a metade de um A pra ele, cara. Foi criado por uma tal de Yuki's Future Media Creators, eu nunca ouvi falar nesse negócio. Porra, tem que procurar o que mais... Eu acho que ele só fica mais obscuro, hein? Saca, ele ficou só no Japão. Não, ele veio, a minha versão que eu joguei foi americana, cara. Eu só vi ele japonesão. Ô, Ô, Fernando, e essa foto que tu mandou é da continuação, hein? É do 2. Ah, pra você ver como é que é a situação. Porra, caraca, saiu o 2? Não, saiu não, cara, não, só saiu um, né, não, cara. Ué, não, mas essa não. Aqui que o Coelho botou é o 2 aqui, ó. É View Zone 2. Não, deve ser Evil Zone, a foto número 2, deve ser isso. Ah, esse. Pode ser. É, pode ser, pode ser. É, a foto número 2 desse site, entendeu? Não pode tem, ser. Só tem um só. Esse daí, não, esse realmente vendeu 10 cópias esse jogo aí. Puta merda. Tá vendo, Edu, que tem medo? Não, cara. Nilson, o gráfico não é tão ruim não, Nilson. É a foto que é ruim. Que provavelmente foi capturada de um emulador. Não, mas eu não tô vendo foto, eu tava vendo um vídeo aqui em 720 ainda, o cara gravou. Porra, mas esse trailerzinho que eu tô vendo aqui, gameplay aqui, os personagens tão bem direitinho, cara. Não, não, eu disse o seguinte, eu falei que o gráfico é ruim, não. Eu falei que pra um jogo de 1999 do PlayStation, ele é abaixo da média. Olha o nível dos especiais aí, ó. Entendeu? Pô, não, o jogo até que não é tão ruim, não, cara. Mas é... Não, ele não é tão ruim, não. Não, não é ruim não, cara. Pode jogar, cara. É bem Toshinden mesmo, lá. É então, divertido, tá. É divertido. Mais alguma coisa, Edu? Cara, só... Se vocês não conhecem o jogo ainda, velho, dá uma chance pro jogo. Pelo menos vocês vão dar umas risadinhas. Cara, eu tenho mais o que divertir. Fazer. Eu tenho mais o que fazer, cara. Joga com o Dan Xavier, que o cara é igual o Charivan. Pelo menos tu vai lembrar da época da manchete. Cara, eu vou... Olha, eu tô com os dois pés ruins, mas eu vou caminhando até lá na rua, lá, tocar pedrinha. Né? Não vou baixar o marrom pra jogar essa porra de jeito nenhum. Eu mando pra você que eu tenho. Não. Não vou me dar o trabalho. Let's get ready to rumble! Bora então para o último jogo aqui do nosso querido Nilson. Vai lá, Nilson. Eu vou falar do Dead or Alive 2, cara. Dead or Alive 2, cara, é um dos melhores jogos 3D que eu já joguei. Na época, saiu pro Dreamcast, né, cara? E depois, posteriormente, não. Famílios. Ele saiu em 99 pro arcade, em 2000 pra Dreamcast, em 2001 ou 2002, eu acho, pra PlayStation 2. E, posteriormente, saiu uma versão melhorada dele pro Xbox clássico, aquele caixote, primeiro Xbox. Ele é um dos jogos aí, cara, que além do fanservice do FapFap, ele é um ótimo jogo de luta. Tem gente que olha por fora, e fala, não, cara, esse jogo aí é só peito e bunda. Mas não é, o jogo... Hoje em dia é. Tem muito isso. Hoje em dia é mesmo. Tem muito isso, realmente tem. Ele é escancarado, mas ele tem as mecânicas deles. A mecânica dele é muito parecida com a do Tekken, mas usa menos botões, porque ele usa um botão de chute, um botão de soco e um botão de defesa. E né? Nilson, deixa eu complementar pra ti o que tu falou, que ele é muito parecido com o Tekken. Eu diria que ele é um misto de Virtual Fight com o Tekken. E peito. Que ele é muito parecido, cara. É muito parecido, tanto com um quanto com o outro, cara. Um pouco de jogabilidade do Tekken, mas visualmente e algumas habilidades dos personagens, assim, muito Virtual Fight, cara. Muito, muito. Não, e, cara, você tem na época que eu joguei ele no Dreamcast, em 2000, quando eu vi esse jogo, eu achava que era coisa do outro mundo, cara, graficamente. Exato. Era um jogo que você olhava, você falava, cacete, mano, não tem como um gráfico desse, não. Mano. Era um gráfico... Era uma... E na até época hoje... você via e falava, cacete, que peitola. Bem redondinha. Também. Lembra da Lara, olha, da Lara Croft? Não é polígono, no é redondo, olha. Os peitos da Lara Croft no Tomb Raider 1 eram dois triângulos. Não, aí não conta. Pelo amor de Deus. Também, cara. E era um jogo assim que não tinha tantos personagens, né? Ele tinha 12 personagens, abriu o personagem secreto. Mas Ele era... A jogabilidade dele é redonda, a história dele é uma viagem do caramba, que você joga com... Você mata lá um Tengu lá, aqueles negócios japonês viajante pra caramba. E... Cara, pra mim, esse é, até hoje, é um dos melhores jogos 3D de luta, assim, mais com... De artes marciais, né, cara? Eu, assim, se vocês quiserem realmente saber mais profundamente... É, mais detalhadamente, eu fiz um review dele lá no canal. Eu até deixei, vou deixar o link pra vocês assistir aí, se vocês quiserem ver lá. E lá no canal eu falo bastante sobre ele, mano. Olha aí, ó, teu, acho que o Flávio pegou teu, o vídeo aí. Ah, não, foi tu mesmo que botou. Não, eu mandei a foto aqui do belo gráfico que tinha lá. É. Ô, Neilson, uma coisa que me impressionava muito nesse jogo. Coisas que os jogos atuais levaram mais de 10 anos pra copiar por aquelas transições de cenário. Sim. Tá ligado que o Street Fighter vs Tekken usou? Isso aí o Dead or Alive já fazia desde o primeiro, né, cara? Que era muito legal aquela transição de cenário. Fazia isso há 19 anos atrás, pra você ver, hein, cara. Porra, era fazia, muito legal. E fazia muito bem feito, né? É, sim, você você quebrava um cenário e ia pra outro, e tinha quatro cenários dentro de uma. Era muito legal. Aquele da cachoeira era muito legal. O cara derrubava o cara ali em cima da cachoeira na água e o maluco já pulava atrás. Era muito trinho, era muito divertido, cara. E olha que eu não sou muito chegado, eu já falei que detestava o Virtual Fight pelo tipo de jogabilidade, mas esse daí eu conseguia jogar, cara. Porque ele não era... O que tinha feito? Literalmente por causa disso. Não, cara, a galera gosta... Eu salientei isso muito no meu vídeo. A galera gosta muito de zoar por causa do fanservice. Mas se você pôr em xeque a jogabilidade e o jogo, botar e analisar bem, você vai ver que ele é um jogo muito bom, sim. Não é só por causa do fanservice. O fanservice ajuda 1000%. Não é fanservice, não. É fap service. Sim. Inclusive, eu até no vídeo lá faço um trocadilho com peitos, mas só vocês vendo o vídeo mesmo, vou deixar com vocês curiosos. Aí vocês... Ai, nossa, eu não vou dormir hoje sem ver o vídeo do Nilson com trocadilho, cara. Meu Deus. Acho que todos os ouvintes, 3 horas da manhã, ouvindo esse barco, né? Vai ficar com os olhos regalados e não vai conseguir dormir. Eu tenho que ver o tá bom, vídeo do Tá bom, boi, só abaixa quando for baixar... Só abaixa quando for passar na perto da porta, pra não agarrar esse chifre seu, seu... Eita, porra! Cara, vamos passar um pouquinho de raiva agora, vamos lá. Edu, jogou esse jogo, Edu? Cara... Cara, acompanha o nobre da mesa aí também, pode falar, também não joguei não. Eu não sei se eu joguei foi esse... E esse mas eu joguei um Dead or Alive, que é o do Dreamcast. Eu não sei qual deles que foi, porque tem é cinco, esse, né? Só tem esse. Só tem esse. Do Dreamcast. Não, então só a franquia tem cinco, né? Ah, então, ele jogou de Play 3 e tá achando que jogou de esse daí, ó. Não, eu joguei. Lembra que eu falei que o Dreamcast do meu amigo ficou emprestado comigo lá em casa um tempo? Ah, uns meses com ele lá em casa. Ele tinha o Dead or Alive. Ah, pode ter sido um ou dois, então. Pois não, é, eu não sei qual que foi. O Dreamcast, ele tem duas versões. Ele é o mesmo jogo, é o Dead or Alive 2 e o Dead or Alive 2 Special Edition. O 1 não tem. A única tem. Diferença do 2, o 1 não tem. O 1 tem pra Sega Saturn. Ah. A única diferença é que esse, o Special Edition, ele tem mais coisa. Ele tem dois personagens a mais. Achei, entendeu? Que cada mulher tinha dois peitos. Né, tinha tetinhas balançando. Ah, é, tem roupa, bem, né? Não, e tem roupas diferentes, né? Tem ou mais aliás, menos roupas. Né, menos, pode ser, menos roupas. Mas assim, eu gostava mais de jogar com o Ryu Hayabusa. Saúde. Saca? O Ninja Gaiden. Porque ele tinha aquele golpe apelão lá, que você dava o balão no cara e dava o golpe do Pégaso lá no camarada, saca? O turbilhão de Pégaso lá no golpe. Ai, meu Deus do céu. Mas é, pô, ele tem esse golpe. Sim, mesmo. Mas todos os ninjas fazem isso, cara. Todos fazem isso. Nos jogos de luta? Sim. O Hanzo, o Galforge do Samurai Shundao fazem. É, o ninja do Virtual Fighter também faz isso. É, todos fazem. Cara, se não fizer, não é ninja. É, nunca fiz isso. Não fizer, não é ninja, aquela exatamente. Constituição ninja tem que fazer esse golpe. É, tem que dar o turbilhão de pegas. olha aqui, esse jogo, igual eu falei, a galera que não jogou é porque não quis jogar mesmo, porque esse, ele saiu pra quase todas as plataformas, cara. Sabe, Edu, por que, que o Seiya não é um ninja? Ah. Porque ele não gira quando ele dá o turbilhão de pegas. Senão ele mas seria ele um gira, ninja. Gira. Ele gira, não gira não. Não, não gira não. Gira não. Só que gira o ar em volta. Só gira o ar, né? É. Então, essa parte do treinamento era difícil pra ele. Spider, você jogou esse jogo aí, cara? Eu joguei um pouco, não muito. Mas assim, eu... Como eu não, eu já falei aqui algumas vezes, eu não gostava muito de Tekken, né? E o Dead or Alive, ele tinha uma jogabilidade mais rápida. Então sim, eu achava mais legal de jogar. Eu conseguia jogar melhor, assim. Falei, pô, esse jogo aqui é legal, vamos dar uma chance pra ele. Então eu joguei algumas vezes, assim, sabe? Você jogou essa versão aí? Do joguei, Dream? Joguei. Joguei a do Dream. Que foi a que eu mais joguei, inclusive. E qual das, de qual das tetas tu mais gostou? os caras a risadinha já entregou. Mas era divertido sim, Nilson. Eu gostava de jogar ele justamente porque ele tinha essa jogabilidade mais rápida, assim. Então era legal mesmo. A pergunta é como jogar com a mão só. Mas eu vou falar a verdade, ser franco agora. Na época Eu me interessava mais pelo jogo e a jogabilidade de jogar e me divertir do que propriamente ficar admirando as tetas virtuais ali, cara, sinceramente. Sim, a gente tá zoando. Isso daí é uma muito, coisa tá zoando, que eu acho que tá isso zoando, é uma né? coisa que surgiu hoje, cara, porque na época eu não lembro disso não, cara. Tem gente que apertava start no helicóptero da Chun-Li pra olhar a calcinha dela. Eu não fazia isso. A gente vazava no The Street of Rage lá pra ver a calcinha da minha. Da Rage. Não, mas depende da versão, né? Depende da versão. É, então. O Edu tá quieto, Edu não fazia nada disso. Eu era um garoto puro. Ai, vou ficar quieto. Pura maldade. Pura maldade. Esse jogo na época. O Edu é que nem o Vegeta, né, o Edu? Eu sou um garoto puro, pura maldade. Não. Tipo isso. Esse jogo na época da Super Game Power, quando saiu esse jogo, ele ganhou a nota 9,5, mano. Esse jogo aí, ele só. Pra mim, esse jogo ele só não barra o Soul Calibur do Dreamcast, mas esse jogo aí, cara, é demais. É um dos melhores jogos que eu já joguei, junto com o Soul Calibur. Eu não colocaria lado a lado com Soul Calibur, porque eu acho que Soul Calibur é outra categoria de jogo de luta, né? Mas... Não, não tô falando da categoria, tô falando de ser tão bom quanto um contra o outro, entendeu? Sim. Não tô comparando. Ok, entendeu? Ok. Let's get ready to rumble! Tá? Vamos aqui para uma rodadinha rápida de menção honrosa. Então só faça a sua menção honrosa e é isso daí. Eu queria, como menção honrosa na minha vez, falar de Power Storm, também do Dreamcast. É um joguinho que eu me diverti demais. Jogou, Nelson? Jogou, né? Power Stone, pô. Isso, é isso aí. Power Storm. Stone, não foi o que eu falei? O desenho da Globo? Não, você falou Storm. Storm é de tempestade, pô. Eu falei Stone. É. Não, daquele você falou Storm. Daquele desenho aí da Globo? Volta aí que você tem Storm também. Volta aí, você falou Storm, você não falou Stone. É, eu falei mesmo. Diferente. Eu falei. Power Storm. É, eu acho que tinha um desenho na Globo, sim, Edu. Fizeram um desenho, porque o joguinho era da Capcom, era muito bom. Vai lá, Nilson. Fala aí, Nilson. Fala o teu. Bom, o meu... É menção honrosa. O meu honrosa, é o Virtua... Menção honrosa. O meu, a minha menção honrosa vai pro Virtua Fighter, cara. Sim. E foi ele que fez começar isso tudo aí, 3D, foi ele que começou. Olha aí. Lindo, lindo. Lembro de... Um milhão de polígonos, não sei o que, da comercial na TV. Uhum. Coisa assim. Flávio! Cara, minha menção honrosa... Cara... Eu ia falar Tekken, mas a gente já tem o cast sobre Tekken, então eu vou falar Fatal Fury Wild Ambition. Porra, aí sim, hein? Miserável. Fatal Fury Wild Ambition. Muito bom pra quem quer aprofundar na história do Fatal Fury, é um ótimo jogo pra jogar. Eduardo! Cara, já que ele falou aí do Fatal Fury, então eu vou falar do Sonic Battle de Game Boy Advance. Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Nossa! É? Nossa que senhora! Sonic Battle? Sonic Battle. É um joguinho de luta do Sonic de Game Boy. Muito divertidinho, cara. Bem legalzinho de jogar. Peraí, Edu. Sinceramente, eu não acredito que tenha jogos 3D pro Game Boy. Depois o cara nem falar do meu Pit Fight. Cara. Que... Edu. Caramba. Aí não, Edu. Ah. Não, é Sprite? Não, Edu, tu tá... Puta que pariu. É Sprite? Ah, não, Edu. Edu. Pelo amor de Deus, Edu. Não. Pra mim era aquela técnica a partir doidona de lá. Hoje, o Edu vai tomar o nome do Fernando aí, o Edu 3D, pronto. Pelo amor de Deus, Edu. Cara, polígono, Edu. Polígono. Tem que ter polígono. Senão não é 3D, Edu. Porra. Vai pensando aí enquanto o Fernando fala o jogo dele, Fernando. Vai lá, Fernando. Cara, não tenho. Deixa eu ver. Menção rosa, pô. Menção rosa. É, eu vou de X-Men Mutant Academy. Porra. Caraca. Boa escolha. Boa escolha. Que jogo bosta, hein? Puta que pariu. Boa escolha, muito boa escolha. Uma bosta esse jogo. Nossa. Cara, esse jogo foi uma decepção tão grande quanto o uniforme no primeiro filme dos X-Men. Puta que pariu. Tava esperando o Wolverine botar o colão amarelo lá e coisa e tal, e aí... Cara, é aquele jogo que a gente pegou na baciada, tá ligado? Falei, vamos pegar aqui, aí nossa, vamos jogar. Spider, esse jogo é muito ruim, Spider. Pelo amor de Deus, Spider. Nossa, claro que é, eu tô sendo irônico, né? Ah, ainda bem, Spider. O Neilson me entendeu. Eu não alcancei, Spider, desculpa aí. Porque eu falei de imediato. Caralho, cara. Eu falei de imediato, ele não entendeu. Falei, vou jogar essa bomba, né? Só vi a ironia, ninguém entendeu, o Timbu não entendeu, entendi. Falei, caraca. Ô, Edu. Diga. O joguinho de luta do Sonic não é Sonic Fighters, não, que você queria falar? Não, Sonic Battle do Game Boy Advance, porque tem o Shadow. Porque não. Tem um Sonic de luta 3D, acho que é pro PS2, se eu não me engano. Sonic the Fighters. Dá uma olhada aí pra tu ver. Eu já vi. O Sonic the Fighters é um jogo de arcade horrível, mano. Horrível. É. Não, mas ok, eu tenho outro aqui pra deixar de menção. Então tá, Edu, 15ª chance, vai lá, Edu. Cara, vamos, eu sei que mesmo. Vocês não gostam muito, mas eu joguei bastante, me diverti bastante, particularmente eu gosto. Então vou deixar a menção rosa e do Mortal Kombat 4. Puta aê, nossa, aí sim, falar isso, agora, né? Meu agora Deus. Acertou. Pô, cada membro daqueles bonecos é um polígono. Meio gigante? Talvez. Sem renderização? Talvez. Com certeza. Mas ainda sem assim... Textura. Sem textura? Também. Sem textura? Evidentemente. Jogabilidade bem bosta. Vou falar mal. Ô, Tim Blue, quando tu falou lá do Toshinda e tu falou da... Foi o Spider que falou. É, não, mas tu falou que da abertura, que tinha um, que tinha uma abertura e música, vocês não fizeram menção a ele, né? Não, eu sou o Ed? Sim, eu sou o Ed, Um dos melhores jogos de luta do PlayStation, sou né? Sou o Ed ou sou o Blade, né? Sim, né? É, sou o Blade. Deixar essa última aí no final aí pra. Não, mas já todo mundo já fez a sua menção, já acabou. Já foi. Aí, ó, então, pronto. Deixei pra tu, hein? Já que eu roubei a tua. É, não fiz, mas eu vou mencionar um das antigas, mais antiga ainda, que é Bloody Roar. Pô, aí sim, cara. Aí tava aguardando esse filme. Esse era o segundo da lista. Polígonos grandes também, mas o jogo é bom. Nossa, muito divertido. O Blood Raw 2 do Play 1 é muito bom, cara. Mas ele não tá falando do 2, ele tá falando do 1, cacete, porra. Não, ele tá falando do 2. Do 1. A outra já tá em pono. Não, ele tá falando do 2 porque eu tô falando. Não, o 1 também é bom, pô. O 1 também é bom. O 1 também é bom, mas o 1 foi o primeirão, assim, que anunciou como que seria e tal. E é bom também, o 2 é melhor, eu concordo. Ah, isso, mas... O Blood Road se tornou, ele tentou copiar descaradamente Tekken, né? Sim. Por causa que depois teve aquele negócio lá de pai e filho, coisa... Ah, meu Deus do céu. Tudo mas o negócio da esfera que diferenciou o jogo de todos, né, cara? Muito legal isso daí, cara, muito legal. Era bem massa, então. Você tinha dois personagens em um, né, cara? The Lion. Uriko, The Humpy. Aul. Então tá, vamos encerrando aqui esse cast muito divertido sobre os joguinhos 3D. Falamos de joguinhos legais, alguns nem tanto, e o do Edu, né? Tipo 3D, 3D por um real. 3D por um real. Ai, ai, ai. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí. Não esqueçam de deixar aí os joguinhos 3D que vocês lembram e com certeza ficaram muitos de fora. Quem sabe não tem uma segunda temporada de joguinhos 3D e vai. Quem sabe? Quem sabe? Mas eu juro que daí eu não vou trazer nem o Edu, nem o Fernando e o Flávio, né? Pra que a gente garanta apenas jogos bons. Então, fechou. Pilantrão. Né? Ou que a gente garanta pelo menos que os jogos sejam 3D, né, Onês? Como diz o Edu, você é um maldito. Então tá, vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, joguinho de luta é joguinho de luta, né, cara? Não importa se é 2D, 3D, 4D, 5D, D nenhum. Sempre vai ter seu público. Né, DDD. Vale a pena jogar. É sempre bom ter um joguinho de luta aí, poder desestressar, dar uns cocão, dar uns fights. Dica do Edu, tenha certeza primeiro que o jogo é 3D, depois de vida. Deilson! Só tem uma coisa a falar, Edu. Agora você aprendeu o que é jogo 3D, né? Aprendeu, né? Aprendi. Então tá bom. Ah, até me lembrei que eu inventei uma analogia só pra por figura de linguagem pro Edu lá no grupo, vou falar rapidinho aqui. Falei pra ele, Edu, segura uma folha de papel na mão, tu só vai conseguir ver dois lados, isso é um jogo 2D. Agora tu amassa ela, tu vai ter uma bolinha, isso é um jogo 3D. Eu achei bonitinho, cara. Ah, melhor eu vou te dar um murro, mas ok. Não, eu fiquei surpreendido com como o Tim Blue pensou nessa. Olha aí, nesse viu? Negócio pra poder explicar. Pô, eu não ia saber nunca falar isso aí, cara. É. Genial. Pega uma folha massa, ó, 3D, tá feito. Olha que beleza. Flávio! Ah, fica a menção honrosa pra jogar o meu joguinho 3x1 Royal, porque é divertido. Pode jogar aí, Vilzone. Olha aí. Spider! Só um abraço e tchau. Tá, porra, aí sim, hein? Um abraço poligonal. Não, um abraço igual a geladeira quadrada do Play 1. Eita, porra, olha só. Fernando, cara, muito obrigado por ter comparecido aí essa noite. Fernando, que é ouvinte do MachineCast aí já há algum tempinho, não muito, mas há algum tempo. Então, Fernando, primeiramente diga aí pros nossos queridos ouvintes, como é que tu chegou no MachineCast, cara? Cara, eu conheci o MachineCast pelo Caio Hansen. Ele ia participar de um cast de vocês aí. Ele divulgou no Facebook, eu fui dar uma olhada lá e o primeiro que eu ouvi foi o Beta lá. E desde então tô aí, cara. Olha só, cara, realmente maratonou o podcast, olha aí, Edu. Começou, né? Muito bem, velho. Começou da zoeira extrema, cara. É, então, comecei pelo Beta lá e fui me empolgando pelas histórias e tal, me identificando pelo estilo de vocês do jogo, da conversa e tal, as mesmas brincadeiras, mesmos jogos ali e tal. Falei, pô, continuei ouvindo, e foi o primeiro cast que fez eu criar um Telegram, até então nunca tinha usado, né? Aí eu falei, puta, eu tô aí até hoje, hein? Aí tive essa... Aí. Não sei se eu tive... Fernando realmente gosta de IntBlue, porque ele criou até um Telegram pra entrar no grupo. Bastava ter criado um perfil, lá, né, cara? Não precisava criar todo o programa. Até você, Spider. Puta que pariu. Cara, principalmente o Spider. É que muita coisa fica de fora, senão... Ó, mas nessa altura o Fernando já ouviu mais cast que o Flávio, provavelmente, então... Não, com certeza. Ouviu mais. Se somar eu e o Edu, não dá a quantidade de cast que ele já ouviu. Não dá, não dá. Não, não, e outra coisa, se tirar os cast de que fala jogo RPG, coisa e tal, não dá nem o que o Neilson ouviu. Então, um abraço aí pro Caio lá do Jogo Velho e do TV de Tubo. Muito obrigado aí pelas indicações que ele tem feito tanto no Facebook quanto no Telegram. Um abração pro pessoal lá. E o Fernando, né, eu larguei um anúncio lá no Telegram pros ouvintes que quisessem fazer um teste para se tornar membro fixo. Na verdade, eu queria que fosse estagiário, mas a vaga de estagiário já está ocupada, então é para membro fixo direto. Não, chega sentando na janela, filha da mãe. É, eu tô achando que esse estagiário nunca vai se fixar, não, hein, meu? Olha aí, não. Olha aí. Então, pessoal que gostou da participação do Fernando, espero que o Fernando também tenha gostado de participar. Cara, fica aí então o espaço para ti fazer a tua despedida. Pô, agradeço aí a vocês aí pela oportunidade de conversar aí com vocês aí, trocar aí. Dá umas gargalhadas aí, né? Apesar da zoeira master. Mas agradeço aí imensamente aí pela oportunidade aí. Espero, quem sabe, uns próximos casts aí. Olha só. Valeu mesmo, Fernando. Foi bem legal mesmo. Ô, Fernando, também tem a zoada Mega, tem a zoada Saturno e tem a zoada Dreamcast também, cara. Tá aqui, Mario. Bota o Carlos Alberto agora. Puta que pariu. A zoada Dreamcast é a definitiva, né, cara? Quem é melhor? Com certeza. Melhor qualidade. Com certeza. O único que gosta da zoada Mega é só o Aleixo, só. O Aleixo. É. Tchau, pessoal. Pô, antes de tchau, não posso terminar sem perguntar, né? Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic no final desse cast? Sabe quando você vai lá e junta R$10 e vai lá comprar um CD na baciada, e aí você pega aquele jogo na escuridão, coloca no console e vê que ele não só parece ruim, mas ele é muito ruim. É assim que eu estou nesse momento. Pessoal, na data da gravação desse cast, não sei se ele vai ser lançado até lá, mas no segundo turno dessa eleição, não fica tentando jogar joguinhos de luta na urna, tá? Vota direito! Tchau, pessoal! Até a próxima viagem no tempo! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto aqui comigo, como não pode deixar de ser, Timbu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu. Então, Timbu, nós temos aqui um e-mail do Anderson Costa, que dessa vez não esqueceu de clicar lá no enviar. E mandou aqui um e-mail pra nós sobre o cast 110. Ou esqueceu, já que esse é o episódio 113, né? Né? Não, mas assim, não ficou no limbo igual aquele que ficou, né? Não, é do episódio 10, né, no caso. Né? E ele já intitulou aqui o e-mail como Haters Gonna Hate. Então já vem coisa pesada aí, ó. Ele manda aqui o seguinte: salve Machines. Quanto ódio nesses corações de haters. Confesso que no começo, mesmo com a explicação do Team Blue, ainda não tinha entendido a proposta desse cast. Mas no final do cast, eu entendi o propósito dele. Foi igual a quando o Team Blue falou sobre o protagonismo do Seiya. Só caiu a ficha no finalzinho. Sobre o valor do DF... O que é DF? Do DF? É. Eu acho que era SF. Pode ser, será? É, eu acho que sim. Então, sobre o valor do DF, né, ou SF, eu só falava Victory porque do site do Street Fighter. Porque eu só falava Victory porque do site que onde baixei estava escrito, mas nunca reparei V na arte. Como não, cara? Tá grandaço escrito lá, assim, ó, V. É, tá todo fundo da tela. É a logo inteira, é um V. E como vocês sabem, eu não ligo nem um pouco pra história de jogos de luta. Salvo quando ele tem o seu modo história, como os novos Mortal Kombat. Nem Tekken eu sabia, se não fossem vocês, nem iria saber que a família Mishima atirava seus descendentes de um penhasco pra provar sua força. Não é atirava pra provar sua força, subia de volta pra provar sua força. A provação de força era sobreviver. É. E sim, o Team Blue tem toda a razão de ficar puto por não mostrar o final do torneio Makai sobre Yu-Yu. Até porque ficou aquela expectativa do torneio das trevas, que é a melhor temporada do anime. Certeza. Né? Pra mim, a pior coisa no Yu-Yu Hakusho é o Togashi. Porta, meu, ele enrola demais. Todas as obras são assim. Cara, realmente, Hunter x Hunter também tem um momento que você, ó, lancha. No Yu Yu Hakusho, ele ficou jogando o RPG do Flyer. Esqueci o nome dessa porta. Acho que é o Fly, o Dragon Quest. Deve ser. E ajudando a namorada com o Sailor Moon. No Hunter x Hunter, tem um torneio similar ao do Yu Yu. E ele faz uma coisa parecida com o torneio Makai. Agora, todo hate pra cima dos cavaleiros eu me identifico. Principalmente com o curioso caso de Shura de Capricórnio. Cast maneiro demais. Essa geração é muito mimizenta e sem motivo na grande maioria dos casos. Muitos não conhecem a obra e ficam falando como peritos no assunto. E no caso dos heróis da DC e Marvel, não sabem nem como funciona o multiverso. Valeu, galera. Cara, realmente, né, velho? Quando começam essas tretas assim, DC, Marvel, esses negócios, eu apelo também. Cara, multiverso, acabou. Saca, velho? Não é o oficial. Pronto. É. E, cara, olha só que curioso, Team Blue. Nós recebemos aqui um e-mail propaganda / spam / jabazinho aqui, golpe de oportunidade. Né? Recebemos aqui um e-mail do Thiago, não sei se é Meister ou Meister Carneiro. Que ele tá falando aqui sobre o livro Monty Python, né? Falando sobre um livro sobre Monty Python, na verdade. Ele diz aqui o seguinte, ó. Meu nome é Thiago Meister Carneiro e sou editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, o andartolo.com. Venho aqui contar que comecei uma campanha no Catarse para lançar meu livro sobre Monty Python. São 5 anos de pesquisa sobre a trajetória do grupo, tentando entender o porquê do humor do Monty Python ser tão atual. Se puder dar aquela mão amiga no apoio, fico deveras feliz. Tem umas recompensas bacanas e pythonescas. Grande abraço. E ele deixou aí pra nós o link do Catarse, aí da campanha do Catarse dele, que depois a gente vai compartilhar pra vocês aí também. Quem se interessar, apoia lá, Monty Python. Quem não conhece, é um grupo de humor britânico, já bem velho, né? Bem antigo, né, Tim Blue? Já tem uma trajetória longa aí. Que tem filmes famosos aí, uma trajetória famosa e tudo. Quem gosta, dá uma chance aí, ó. Vai lá, curte, conhecer o trabalho do cara. E missão dada é missão cumprida. Mandou e-mail, a gente lê. Nem que seja um e-mail jabazinho. Tá lido. E galerinha, tivemos aí esses dois e-mails para ler hoje. Espero que vocês tenham curtido essa leitura de e-mails e comentários, tenham curtido o cast. Não se esqueçam que se vocês quiserem fazer parte da leitura de e-mails e comentários, vocês devem mandar um e-mail para nós lá no contato@machinecast.com.br. Acompanhe a gente também lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, até na comunidade lá no Orkut BR, também você consegue encontrar a gente lá. Acompanhe a gente, não esquece de compartilhar o cast com seus amiguinhos. E se você gosta de ouvir pelo Spotify, você pode encontrar a gente também lá no Spotify. Então adiciona a gente lá na sua playlist e curta os casts lá. Seja feliz, ou não, vai saber. É isso aí, galera. Muito obrigado e nos vemos no próximo leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Off Topic. Boa noite, Fernando. Boa noite, galera. Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite. Ih, rapaz, vamos ver se é a maldição do Fernando agora, se a minha internet vai cair, se o computador vai desligar alguma coisa. É o Fernando, é. Fernando 3D. A culpa é minha? A partir de hoje o Fernando vai ser chamado de Fernando 3D. Fernando 3D. Tem trouxa aí. Qual o objetivo disso aí? Objetivo é o objetivo é esse, quer ver? Olha só, Nilson. Ah. Beat Fight é 3D ou o que que é? Pra mim é um 2D renderizado, cara. É óbvio. Caralho, Tim Blue, você não vale um real, cara. Cara, e o pior não é isso, Fernando. O pior é que esse... Nem sei o que adjetivo dá. O Edu acha a mesma coisa, cara. Achou que Pit Fighter era 3D. Ele disse bem assim... Aí? Ele disse bem assim, nossa, olhando aqui parece 3D. E ainda é isométrico. Puta, cara, eu quase... Ei, eu toquei o monitor no chão, cara. Sem queimar a pauta, jogo 3D é poligonal, pra vocês que não sabem, tá? Pois eu falei pra esse Zé Mané, o Nilson. Polígonos, feito de polígonos. É, até aquele Sonic Blast, sei lá o que, Sonic 3D Blast, não sei o que, o não Edu falou que é 3D. É. Também, ele falou que Donkey Kong é 3D, tá acredita? Também não é, também não é. Quem falou que Donkey Kong é 3D? O Edu? Ah. Eu achei que aí você tá forçando, Edu, caralho. Eu achei que os personagens eram em 3D, velho. Só o cenário não, que era... Não, peraí. Os personagens realmente são 3D. O cenário também realmente é em 3D. Porém, eles foram digitalizados e animados. O jogo é 2D, cara. Só que... E aí eles... É digitalizados e animados e depois virado sprite. Exatamente. É tudo 2D. Porém, a Coca-Cola comprou. O programa, eles fizeram... tá que pariu. Não. Quem falou isso aí? Eu devia ter falado com o Neilson, devia ter falado com o Blue, viu? Não, mas eu aprendi na aula que o Tim Blue me deu lá no... Porra, no grupo lá e amanhã toda dando essa aula. Pra... Não, alguém Edu tá com o microfone perguntar... dentro da boca. Provavelmente o Fernando, porque o resto já tá acostumado a não botar o microfone na boca. Ei, Edu até eu. Que... Edu, Edu o quê? Foi tu, Flávio? 3 anos de experiência, Flávio? Porra, não, 6 meses. Não, Edu até que vai perguntar esses tipos de noiagem. Agora o Fernando não, pô, aí não. Ah, deixei escapar, pô. Não. Você queria botar o Soul Calibur 5 aí também não, pô. É jogo retrô, pô. Tem que falar. Não, mas ele, o jogo é retrô, hein? Na sua 5ª edição. Não, Edu, você já veio fumado? É piada, velho, é piada. Não, nem isso aí não dá nem como piada, mano. Muito... Ah, cadê o Spider? Não dá, não, na moral mesmo. Não, boa noite, cara. Spider. Boa noite, amigos. Antes de mais nada, Spider, responde pra gente aqui. Pit Fight é 2D ou 3D? É 2D. Donkey Kong Country. 2D também. Qual é a outra, Nilson, que a gente falou? Qual é a outra que a gente falou, Nilson? Mortal Kombat todos. É, 2D. Mortal Kombat 1, 2 e 3. Mortal Kombat 1, 2 e 3. 2D? Por quê? Qual que o Edu acha que todos esses jogos Sonic, são 3D? O Sonic Blast do Saturno. Sonic Blast? Eu não lembro do Sonic Blast. Sonic 3D Blast. 3D Blast. É. O nome, não só porque tem o 3D Blast, que é 3D, não. Eu acho que era visão isométrica, não lembro se era 3D. Sim, a visão é isométrica, mas só que eram os gráficos renderizados. É que nem então não é 3D. Mesma coisa que não é 3D. Não. Mas qual a dúvida? Porque... o Edu acha que todos esses jogos que a gente falou é 3D. Não é não, Edu. Não, eu já tomei aula já. Não precisa saracutear o cadáver. E o Fernando, não. Nosso convidado que tá aí também, é a mesma coisa. Acha que Pitfight é 3D. Eu não vou nem falar nada, o Tim Bruno. Vai ficar calado. Ah, claro, a galera acha que o Haddad vai salvar o país também, então... não. não, política não, cara. Não, pô, assim, vamos assim acabar a amizade, falaram, não. Assim como falaram que o Bolsonaro vai matar todo mundo, então tá tudo igual. Ah, mas é isso que o Spider quer, cara, porra. Cara, esse é o meu objetivo de vida. Todo mundo acha que... O Spider vai votar no Bolsonaro porque ele quer que o Bolsonaro mate todos os gays, os negros, as mulheres e... Não, ele quer que mate todo mundo, geral! O objetivo de vida do Spider é tomar leite quente na frente da casa. No dia que eu fui votar, segundo as mulheres que estavam no ponto, o Bolsonaro ia fazer isso aí mesmo. Ia matar todo mundo. Claro, que delícia. Nossa, vocês viram. É o objetivo que podem fazer o que quiserem, não me enchendo o saco. Tá bom. Vamos lá então, vamos começar essa bagaça aí. Antes que dê amiguinho excluindo o outro do Facebook aí. Não, peraí. Spider não tem Facebook mesmo? Eu já excluí mesmo. Já excluí um monte de gente enchendo minha saco com groselha, mano. Ai, ai, ai. Bora lá então, vamos lá, vamos começar isso aí. Cara, eu nem lembro quando foi o último cast que teve 6 pessoas. Alguém lembra? Ah, não sei, não. Deixa eu ver. Não. Cast com 6 pessoas, eu acho que foi 50, acho. Foi o... Vai gravar sem Audacity? Sim, sem Audacity. É só foi o backup, eu e o Flávio. Tá com o backup aberto, né, Flávio? O backup já gravando, já. O exterminador do teu furo não foi, não? Consegui? Não. Ô, louco. Bem menos pessoas. Tá baixo, teu áudio tá baixo, meu Flávio. Tá baixo o áudio seu mesmo. O exterminador do teu furo não foi com 6, cara? Não, não foi. Tem certeza? Quase certeza. Acho que foi com 6. Ó. Fui eu, você, Edu Spider, Zupão e a convidada. Conta aí. Mas será que todo mundo que tu falou aí tava presente? Ah, o Spider ia e voltava, eu acho, né? Mas ele tava. É, eu acho que foi 6 pessoas mesmo. Ok. É que alguns eu não considero pessoas. Acho muito justo. Bora lá, então, vamos lá. Hoje o Fernando. Hoje o Fernando, como todos os outros, vai perder a magia, né? Vai acabar com a magia da edição. O Tim Blue pergunta do milhão. Fala. Até que ano que pode considerar mesmo? Ah, cara, sei lá, no início do Play 2 ali, Dreamcast... Até 2015, mais ou menos, sabe? Spider, sempre joga pelo mais antigo, né, cara? Não, tinha gente querendo falar do Mortal Kombat 10, do PS4. Eu acho que a geração 128-bits é bem válida, cara. É, porque eu não sei, cara. Eu até posso pegar alguma coisa do PS1. É, mas, assim, porra, tá... o 128-bits bem válido, mas tem jogo lá de 2008, 2009, não dá, né, porra. Então, mas você prefere que pegue mais antigo? Claro, com certeza. Melhor... Pô, tem uma porrada de jogos de PlayStation, cara. Pô, pra que sim, vai lá que pro é Play 2 do Dreamcast, entendeu? Não faz sentido. Ah, mas Play 2 pode também ou não? Pô, poder pode, mas eu acabei de dizer, pô. Tem uma cacetada de jogo de Play 1. É caso eu fique sem o que falar, entendeu? Ah, pois é, mas aí depende tudo do sorteio honesto. Cara, eu sorteio tinha esquecido disso, meu não, Deus. Não, aí o que ele faz? Ele vê que tem pouco, ele tira o dele da reta. Meu Deus do céu, que filha da mãe, meu. Esse sorteio honesto. Vai lá, tá começar, igual vamos começar. Para com essa porra aí, vamos lá. Isso aqui não é eleição, não é democracia, porra. Vamos lá. Sorteio honesto tá igual às urnas. pessoa vendo. Tá tudo funcionando, que é uma beleza. Bora lá, bora lá. Edu, o que que houve, Edu, que tá tão quieto, Edu? É o bullying. Ficou sentido. Foi pesado. Ah, tu tá de sacanagem com a minha cara. Para de bobagem, Edu. Ai, ai, ai. O cara que sofreu bullying da baianeta vem dizer que essas piadinhas de hoje foi pesado. Puta que pariu, cara. Ô, né? Flávio, vai lá comer, Flávio? Tá morrendo de fome, hein? Não, eu vou, por enquanto, não, nem sei se tem janta. Dá uma olhada. Não trabalhou, né? Nem sabe se pode comer. Né? É assim, né? Caraca, doido. Me lembro uma. Eu ia fazer a piada de cunho político, mas deixa pra lá. Falar que eu tô treinando pra quando o Brasil virar Venezuela. Eita, pô! Aí já vou ficar com fome, entendeu? Cara, velho, não fala uma parada dessa nem brincando. Caraca, velho. Piada velha do Machine. Até o próximo bate-canal. Ô, Nilson. Oi. Já que tu falou isso daí, eu me lembrei de uma coisa agora. O Batmóvel. O Batmóvel não tava pegando, né? Aí o Robin. O Robin falou assim pro Batman: Batman, o Batmóvel não tá funcionando. Aí o Batman, bem assim. Deve ser a bateria, Robin. Aí o Robin bem assim... Ai, meu Deus do céu. O Robin bem assim... Mas, Batman, o que é uma iria? Iria. Nossa, iria. Eria. Agora que é uma iria? Um trapalhões no final, né? É. O que é uma iria? Batman, o que é uma iria? Não, que nem aquela, porque o Batman bota alarme no Batmóvel? Por quê? Porque ele tem medo que Robin. Nossa! Eu não lembrava dessa. Que merda, mano. Depois dessa aí eu vou embora. É. Como é que tchau o Batman... Vocês. Como é que o Batman abre a Batcaverna, Flávio? Não sei, mas ele bate palma. Bate palma. Caraca, aí tem uma pior, né? O que ele faz quando ele tá carente? Ele bate outra. Punheta. Ele bate uma. Caraca, não, essa foi uma pior do que a outra. Tchau, Torino. Tchau. Né? Dá não, só, dá só não. Vai decair. É. Meu Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, hello. Jesus. É igual porque que o Batman usa o Smoking, né? Ou melhor, o Terno. Por que o Batman usa o Terno? Porque ele foi no batizado. Nossa. Pra você ver, ó. É um pior que o outro. Nossa, isso é pior do que o Batman com tesão, velho. Batman com tesão? O Edu frisou bem, tá vendo? O que é o Batman com tesão? Como é que é? Porque ele bate punheta. Que pariu, cara. Viu? Eu avisei. Caraca. Ai. Jesus. Ai, ai. Depois dessa eu também vou. Mas tem comida. Vai depois ser. Dessa aí eu vou sair de vergonha. É. Né? Falou, galera. Final. Valeu aí. Isso aí, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.